É complicado alguém me entender. Por isso sempre digo que estou bem. Ansiedade já me dominou. Isso eu não desejo a ninguém. Seus julgamentos machucam demais. Então pense antes de falar. Será que você se sentiria bem? Se você estivesse no meu lugar, não aguento mais. Ter que olhar pra trás e ver todo mundo rir. Não aguento mais. Por quanto tempo vou ter que mentir? Olho no espelho e me sinto feio. Me sinto feio, isso dói demais. Abaixa a autoestima, acabando com a minha vida. Por quanto tempo vou ter que aguentar? Acho que não sei mais o que é sorrir. Não quero mais sair da minha casa. Toma até me sinto feio, isso dói demais. Abaixa a autoestima, acabando com a minha vida. Por quanto tempo vou ter que aguentar? Acho que não sei mais o que é sorrir. Não quero mais sair da minha casa.